toda parte chegam os vampiros, pois nos prédios, pois ou nas calçadas. Trazem no ventre dos postos antigos e nada os prende às vidas a calar. Ventre dos postos antigos, nada os prende às vidas a calar. Os tomos do universo todo se não dá força, maneiros sem lei. Fechem as tulhas, querem vinho novo, sua ronda no pinhal do rei. Fechem as tulhas, querem vinho novo, sua ronda no pinhal do rei. Fala. Já está? Então quero dizer que alguns lambeiros, ou sei lá, por exemplo, Inês. Inês, estás-me a ouvir? Eles comem tudo e não deixam nada. Hello everyone, if you listen to me, don't believe. I'm just a ghost. Deixam do medo, todo o vencido. Com isso de na noite da fada. Já vemos fora. Só que aqui também é assim. Se o mestre estiver a falar assim, mais ou menos assim, olha, vai lá para baixo. Isto vai, não vai ficar assim muito curto, né? Vai estar assim aqui, longe, aqui no meio, para falar, mas o ia estar alto, olha. É que assim fica aqui este eco e parece que tenho aqui um reverb altamente! Hello everyone! Se não conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio, mude de computador. Rádio Casa Viva, linda. E eu? Não sei, mas é o certo? 1, 2, 3? 1, 2, 3. Mas já está. Pronto. Thank you. que corrida estourou. E os animais se lançam no esforço, agora que todos eles aplaudem. A violência em jogo, agora que eles picam os cavalos, violando todas as leis. Patou, patou, patou, patou, patou. Patou. Patou. Patou, patou. Patou, patou. Eu, agora já está a ficar fixe, isto é, estou a falar assim a alguma distância daqui e aquilo está assim como só correr, isto é, falar baixo. Se ninguém estiver comercial perto do microfone, dá para ouvir perfeitamente, basicamente, claro, se tivessem as janelas abertas, fechadas, não sei o quê, então sempre corridos, está como acaba sendo tipo captação de banho. Então, tipo, qualquer merdinho vai fazer ruído. Graças a um quarto isolado, às vezes só ouvias assim na porta, quase por um lugar, não é? Isto está a ser transmitido. Neste momento, o mundo está a ouvir. Faz a maldição, a maldição. A tua real, ligará a luz, na cara a luz. Olá. Olá, é uma cadeira. É, mano. Tudo bem? Alô. Essa cara mais. Mas bem, agora nós estamos aqui a fazer um programa em direto. Não, então, como é que se conta a rádio na rádio? Como é que se liga na rádio? Agora vai lá embaixo, ó, Tarzan, vai lá embaixo e diz-me o que é que eu disse. Vai lá embaixo e diz-me o que é que eu disse. Sou um cavadinho e morro quem me pisa. É suposto estarem alguém a ouvir aí em baixo. O que é que eu disse? É suposto estar alguém lá em baixo a ouvir isto lá em baixo. Eu não estou a ouvir se me estou a ouvir. Vocês estão a ouvir? We'll be right back. certo momento apareceu a minha sogra. Pior que o jumento. A minha sogra é o boi. A minha sogra é o boi. A minha sogra é o boi. A minha sogra é o meu boi. Ela gritou alto, seus brincalhões, e sem cerimónia, chutou-me os colhões. A putada velha correu atrás de mim, com o rolo da massa, este inferno não tem fim. A minha sogra é um boi, a minha sogra é um boi, a minha sogra é um boi, a minha sogra é um grande boi. Fuck!

moedas doiradas na bolsa de valores, ao sabor da especulação e jogadas no bolso de apostadores. Apresenta e revela na baldroca a entrada do magistral agiota. Inventava e desenhava um mundo cibernético, virtual, do negócio imaginário já de psicose poético capital. Que odiava da morte o baladeiro danado de protesto, e reclama a sua cabeça na defesa do mercado e pelo resto. Convoca no ajuste de contas lá baixo uma defensora da censura, que são as botas cardadas do solfejo e da batuta da cultura. Também convoca o dirigente mais esquerdista da altura, politicamente estrábico de estrabismos multicores. Pois se tem um olho posto na proletária ditadura e o outro mais que pisco na tal bolsa de valores. Azuis, serventes do prestamista, na diatribe já riu noutros serviços, que rezam pela pele do artista, risca, corta e proíbe nos painéis, a azul brigada dos coronéis. Era uma vez a brigada dos coronéis. Do guarda-vírus guardava o mundo da alta roda, usurário, apoiada em novos sátrapas, em bárbaros da moda e argentários. E no esquerdista tem tal cabulina do trovador, o menestrel, que roubou seu bom coração aquela filha bicolor e um coronel. E o cantor olha as estrelas com a morte embruada na mortalha. Se proibido morto está, sem a rádio e sem jornais nem a pantalha. E já cantam elogios fúnebres os mesmos carrascos do morto, sátrapas e coronéis e outros adultos na voragem. E tão alto canta que o cantor dá tantas voltas ao corpo, que acaba por ressuscitar pelo espanto da agilidade. Já se calou, já se perdeu, já moou, já se cansou, desapareceu, ou então casou, ou então mudou, ou então morreu, já se acabou. A minha geração, de hedonistas e de ateus, de anticlubistas, de anarquistas, deprimidos e de artistas e de autistas, tatelou-se docemente contra o céu. A minha geração ironizou o coração, alimentou a confusão, brincou às mil revoluções, amando gestos e protestos e canções, pelo seu estilo controverso. a minha geração. Só se comove com excessos, com hecatombes, com acessos de bruta cólera, de mortes, de misérias, de mentiras, de reflexos da sua funda castração. A minha geração é a herdeira do silêncio dos grandes paizinhos do céu, da indecência, do abuso, e um belo dia esqueceu tudo e fez a vida na cegueira do comércio. A minha geração é toda a minha solidão, é flor da ausência, sonho vão, aparição, presságio, fogo de artifício, toda vício, toda boca e pouca coisa na mão. Cabeça e solta os teus filhos no esplendor do lixo e do descuido. Deixa-te ir enquanto o sabor acre da desistência vai corroendo a doçura da sua infância. Vai, minha geração, reage. Diz que não é nada assim, que é um lamentável engano, erro tipográfico, estatística imprecisa, puro preconceito, que o teu único defeito é ter demasiadas qualidades e tropeçar nelas. Vai, minha geração, explica bem alto toda a gente que és por demais inteligente para sujar as mãos neste velho processo, triste traste de Deus, de fingir que o nosso destino é ser um bocadinho melhores do que antes. Vai, minha geração, nasceste cansada, mimada, doente por tudo e por nada, com medo de ser inventada. O que é que te falta agora que não te falta nada? Poderá uma pobre canção contribuir para a tua regeneração? Ou só te resta morrer desintegrada? Mas, minha geração, valeu a trapaça, ai, até teve graça, tanta conversa, tanta utopia tonta, tanto copo, e a comida estava ótima. O que vamos fazer? Feeling the fact. after feeling sound. Question I think underground. Grab the last gifted band, put it on and on. A 13 de maio de 1917. Três crianças apascentam um pequeno rebanho na cova de Iria. Olha o cogumelo! Ih, é dos bons! É dos que faz rir! Vou guardar algum para o Natal. Para o Natal, o caralho! Sei lá se o gajo nasce outra vez. Dá cá mais o meu terço. E passados breves momentos, com o adiantar da moca... Ih, olha-me aquela gaja! Bem boa! Ih, deve ser virgem! Tão boa que até voa! Olha para a sala, para a saia da gaja, meu! Está a levantar! Népia! Afinal é ela toda! Ainda vamos fazer bué da aposta com esta trip! Yeah! Riqueza e alegria só com a Virgem Maria! Riqueza e alegria só com a Virgem Maria! Riqueza e alegria!

A gentrificação e as situações, e hoje estamos aqui para falar exatamente sobre isso, sobre a situação em Hamburgo. Decidimos dividir a conversa em duas partes, ou seja, eu vou primeiro dar assim, um pequeno resumo do que está a acontecer em, Hamburgo, sobre o envolvimento da cidade. E depois para a conversa, sugerimos que depois para a conversa mudamos para o inglês, porque a Melanie não fala português. E só para vocês saberem, nós temos assim uns pontos de partida um bocadinho diferentes, enquanto eu estou a falar de um ponto de vista mais, se quer, mais teórico, não sei o quê. A Melanie faz parte daquele movimento da Fotoflora, que é uma das casas ocupadas, uma das casas mais antigas ocupadas ainda em Hamburgo, vai fazer 25 anos esse ano. E também vamos falar sobre isso. Pronto, aquela primeira parte, aquele resumo do que está a acontecer em Hamburgo, vai demorar mais ou menos 40 minutos, depois mudamos para a conversa, para o debate. E o que eu vou falar? Às vezes nós também estivemos a pensar, se quer, muitas das coisas de que vamos falar hoje, se quer, aqui estão bem piores, não sei. Mas mesmo assim, eu acho que nós achamos que deve haver aí alguns pontos em comum e interessa-nos sobretudo esta hipótese de se quer aprender um do outro e trocar de ideias, trocar de experiências e as diferentes conclusões às quais uma pessoa podia chegar. Eu vou começar. Vamos falar mais ou menos sobre três assuntos diferentes que estão todos interligados. Vocês já viram o anúncio daquele debate. São os assuntos da situação da Fotoflora, a situação de um grupo de imigrantes ilegais em Hamburgo, que se chama Lampedusa em Hamburgo, e por último, ou por primeiro, mais ou menos a situação geral de gentrificação, de enobrecimento urbano, como está agora em Hamburgo. E vou começar com isto, vou começar com algumas estatísticas, só para vocês ficarem com uma ideia como que é a situação em Hamburgo. Hamburgo, antes de mais nada, é uma das cidades alemãs com o maior aumento da renda. É uma das cidades mais ricas na Alemanha, mas ao mesmo tempo também é uma cidade, ou é a cidade, onde a percentagem da população à beira da pobreza, ou no limiar da pobreza, é o dobro do que no resto da Alemanha do Oeste. Nós temos aqui algumas estatísticas, vocês podem ver que as rendas em Hamburgo são mais ou menos 4 euros mais caras ainda do que no resto do país e com tendência a subir ainda. E na cidade de Hamburgo, neste momento, faltam cerca de 93 mil apartamentos, o que é o número mais elevado no país inteiro. O governo de Hamburgo diz que são só 30 ou 40 mil apartamentos, mas na verdade são 93 mil. E ao mesmo tempo temos um crescimento da população. Atualmente vivem em Hamburgo cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas e espera-se que dentro de 10 anos vão ser 1,9 milhões de pessoas. Pronto, o Senado, o governo de Hamburgo, vocês devem saber que a Alemanha é um país federal, por isso temos um próprio governo, Hamburgo. O Senado de Hamburgo pretende responder a esta situação com um programa de assegurar que 30% da nova construção serão casas com renda limitada. Mas mesmo assim, como vocês também podem ver aqui naquela imagem, a construção pública da habitação nos últimos 17 anos diminuiu por cerca de 50%. Vou-vos dar uma breve visão geral sobre o desenvolvimento da cidade. Trouxemos aqui um mapa de Hamburgo, só para vocês ficarem com alguma ideia. Isso é Hamburgo. Tem aqui o porto de Hamburgo e durante bastante tempo todas estes bairros, todos estes bairros de que vamos falar, por exemplo, São Paulo e Alto aqui, ficaram à beira do, do Porto, e com a mudança do Porto mais para o oeste e mais para o sul, todos estes bairros antigos de Operais ficaram agora mais atrativos para a economia imobiliária. E começou aí um processo de enobrecimento urbano desde uns 20 anos, que agora neste momento é mais ou menos concluído já. Ou seja, o Porto e a indústria mudou mais para esta zona aqui, mais para o lado do mar. Isto quer dizer que ao mesmo tempo, agora o processo de gentrificação concentra-se mais naqueles bairros mais para o sul, mais marginalizados ainda, e, ou seja, o processo da gentrificação também fica mais longe do centro da cidade, que é aqui, fica mais longe do centro da cidade, mas também, de uma certa maneira, fica mais longe da, da atenção pública. Isto é o caso, por exemplo, de Wilhelmsburg, que vocês podem ver aqui embaixo, que é um antigo bairro de imigrantes, de operários, onde a cidade, o Senado de Hamburgo, pretendeu iniciar um processo de gentrificação e iniciou um processo de expulsão, dos mais pobres, por exemplo, através da Exposição Internacional de Arquitetura, que teve lugar em Wilhelmsburg no ano 2013. Pronto, isso mais ou menos é a situação que estamos a viver em Hamburgo agora. E agora o que aconteceu é que, claro, formaram-se protestos também contra este processo da gentrificação. E só para dar alguns exemplos, trazemos aqui umas fotografias do chamado Gängeviertel, é um antigo bairro industrial no centro. É um conjunto de cerca de 10 casas que foi ocupada em 2009 por cerca de 300 pessoas, sobretudo artistas. Ou seja, de uma certa maneira foi uma ocupação disfarçada. Eles não foram lá para dizer ah, isto agora fica ocupado, mas disfarçaram como se fosse uma exposição. Quer dizer, foi uma exposição, eles mostraram lá as quadros, não sei o quê, esculturas. Isto é um caso muito interessante, porque também tem a ver com uma coisa que, se calhar, eu não sei, mas se calhar é única na Alemanha, especialmente em Hamburgo, onde há uma forte ligação entre o meio dos artistas e o meio político ao mesmo tempo. Esta ocupação teve sucesso. A cidade depois decidiu recomprar aquele conjunto de casas, foi vendido há muito mais tempo a um investidor imobiliário, e depois a cidade decidiu recomprar o conjunto, e agora está a evoluir um plano para construir um futuro centro cultural junto com os ocupas. Isto é, ao mesmo tempo, um exemplo como a Câmara Municipal de Hamburgo também pretende tomar posse daqueles protestos que acontecem e, de uma certa maneira, expropriar o capital criativo destas pessoas e apaziguar os conflitos, não é? Por exemplo, agora estas ocupas têm que evoluir um plano de negócio para mostrar que elas são capazes de gerir o espaço em termos financeiros. E, ao mesmo tempo, com a legalização destas casas, também vem uma certa perca de espaços livres ou sem fins lucrativos. Mas a ocupação do Gängeviertel só foi um exemplo dos protestos que em Hamburgo aconteceram. E, sobretudo, trata-se de protestos que aconteceram sob o lema de Direito à Cidade. Direito à Cidade quer dizer, é uma aliança entre vários grupos, muito heterogêneos. E Direito à Cidade, vocês também no site da Casa Viva podem ver alguns links. Acho que está lá um link também para um texto em inglês sobre aquele conceito. O direito à cidade basicamente quer dizer a reivindicação de livre acesso a casas, a espaços, mas também a produtos comuns, água, luz, eletricidade, a participação verdadeira em vez de um urbanismo oficial. Isso é isso, sobre aquele lema de direito à cidade e outras coisas que aconteceram também em 2009, quando se formou aquela aliança, era publicou-se um manifesto No One Name, foi publicado por, outra vez por vários artistas, que basicamente reivindicaram publicaram este manifesto para protestar contra o abuso da sua criatividade para a gentrificação. Este manifesto, no início, obteve cerca de 260 signatários e poucos dias depois já eram 2.600, ou qualquer coisa deste género. E obteve uma grande cobertura nos médias também, até internacionalmente. Era para tirar algumas cópias deste manifesto em castelhano, mas depois esquecimos. Pronto, e isto era um outro exemplo dos protestos que aconteceram, e mais um terceiro exemplo ainda foi formado um site na internet que é o chamado Leerstandsmelder, que é um registro de casas abandonadas, que, como vocês podem ver aqui, entretanto tornou-se internacional também. Temos aqui registros de Luxemburgo, da Suíça, da Áustria. Isto não é um registro oficial, mas é simplesmente um site onde as pessoas podem aderir e escrever lá casas que eles viram que ficaram abandonadas. E desde aquela altura, desde 2009, também houve cerca de 10 tentativas de ocupar casas em Hamburgo, mas todas estas tentativas aguentaram poucas horas só e depois ficaram todas despejadas. Pronto, isso são agora só alguns exemplos dos protestos que houve e ainda há em Hamburgo, sobre aquele lema direito à cidade. O que se importa destacar é que aquele movimento de direito à cidade, por muito que seja uma aliança muito heterogénea e por muito que façam parte também grupos de imigrantes, acho que pode-se dizer que, sobretudo, aquele movimento concentra-se muito em locais simbólicos ou bairros alternativos, como, por exemplo, São Paulo, que vocês se querem conhecer, que é aqui, é a zona onde fica a Torre. Ou seja, o movimento concentra-se muito nestes locais simbólicos e a base do movimento direito à cidade, acho que pode-se dizer que a base do movimento também são pessoas da classe média. Por muito que sejam, que tenham trabalhos precários, não sei o quê, basicamente são da classe média também. E todos aqueles conflitos, por exemplo, aqui mais para o sul, em Grasburgo, nos média já não têm tanta atenção. Né? Outra coisa que se tem que dizer é que a estratégia desse movimento oscila entre o apoio jurídico e estratégias que são mais viradas para ação direta. Por exemplo, houve tentativas de impedir despejos de casas, mas há outros grupos que se concentram mais naquelas questões jurídicas. Né? Pronto, mesmo assim, o que é importante sublinhar é que desde o início fazem parte deste movimento de direito à cidade grupos de Associação para os Direitos de Refugiados e também, por exemplo, a Ruta Flora é membro, faz parte deste movimento. Pronto, vamos passar para outro assunto, que é a situação do grupo Lampedusa em Hamburgo. O grupo Lampedusa em Hamburgo, quem são? É um grupo de cerca de 300 imigrantes africanos que vieram da Líbia e entraram na União Europeia através da ilha Lampedusa. E o destino, a situação deste grupo demonstra, de uma certa maneira, vocês podem ver aqui um cartaz, um apelo a uma manifestação. A situação desse grupo demonstra muito bem o fracasso, mas também a brutalidade da política de migração da União Europeia. Isto porquê? Porque, se calhar vocês sabem isso, devido ao sistema, ao chamado de sistema Dublin II, qualquer refugiado que entre na União Europeia tem que ficar naquele país onde entrou pela primeira vez na União Europeia. Este grupo chegou à União Europeia através da ilha de Lampedusa, ou seja, através da Itália, mas a passar poucos meses foram mandados para o norte pelas repartições italianas e agora encontram-se desde um ano já ilegalmente em Hamburgo, ou seja, não têm direito nenhum à habilitação, não têm direito de trabalhar. E basicamente são apoiados pelos ativistas, por parte também pela igreja, ou por algumas igrejas. E agora, vocês podem ver aqui, isto é do panfleto que eles publicaram agora, a passar um ano, houve um programa de auxílio de inverno, por exemplo, no Gang of Football, vocês já viram as fotografias. No Gang of Football vivem algumas dessas pessoas, mas este programa agora, entretanto, já acabou e encontra-se outra vez na rua. E aqui vocês podem ver algumas imagens de uma dessas igrejas e imagens das manifestações que havia. Este grupo agora reivindica asilo humanitário para o inteiro grupo, em vez de ter que pedir asilo individual. Isto porquê? Porque qualquer pedido a um asilo individual, devido àquele sistema de Dublin II, automaticamente seria reprovado e automaticamente levaria à expulsão para a Itália ou ainda mais longe para a Líbia. Pronto, a esta reivindicação, o Senado de Hamburgo respondeu com buscas racistas, com expulsões, poucas semanas depois daquele acontecimento, se calhar vocês lembram-se ainda, em que na altura haviam dois barcos de imigrantes que tentaram chegar aí a Lampedusa e a Fudar. O Senado então respondeu com aquelas buscas e expulsões e isto criou então uma grande mobilização em defesa do grupo Lampedusa em Hamburgo. Houve várias formas de protesto, houve manifestações ilegais, manifestações que em vez de se reunirem muitas pessoas em massa, dispersaram-se em pequenos grupos para ser menos controlado. Houve manifestações em bicicletas, também houve uma greve de alunos. E aqui vocês podem ver algumas fotografias destas manifestações. Por exemplo, no início de novembro houve uma manifestação com cerca de 10 mil a 15 mil pessoas e basicamente foram pessoas de todos os diferentes grupos e todas as diferentes frações da sociedade. Também houve ações como esta, aqui vocês podem ver cartazes de alguns músicos muito famosos de Hamburgo, são bandas de hip-hop, depois publicaram estas cartazes a dizer nós também somos Lampedusa. E o que importa realçar aqui também é que aquele movimento pelos direitos de Lampedusa em Hamburgo faz parte do movimento internacional. Um dos pontos de saída deste movimento foi o caso de um outro grupo de imigrantes em Berlim, cerca de 460 imigrantes que em Berlim ocuparam uma praça pública e uma antiga escola. fizeram várias greves de fome e também tinham estas reivindicações de um asilo para o grupo inteiro. E nós trouxemos aqui um pequeno filme que queríamos vos mostrar porque fala bastante bem, também fala sobre a situação daqueles refugiados em Berlim, que entretanto foram despejados daquela praça comunal. E também fala de algumas das especialidades. Eu vou ter que fazer um refresh aqui. Fala também de algumas das especialidades da lei da imigração na Alemanha. It's hiding in plain sight in a corner of Kreuzberg, a trendy neighborhood of immigrants, expats, and young professionals. It's a little refugee camp where most of the men are breaking the law by simply being here, and not back in the towns where the German authorities told them to stay when they applied for asylum. We want to work for ourselves. We want to do everything for ourselves. We don't need that. Let us work. Let us move as one. Let us get our life back. The protest started after the men marched some 1,000 kilometers to the German capital. They first camped out in freezing winter at the Brandenburg Gate, and police have exceptionally been turning a blind eye since then. This protest camp is only able to exist because it has the support of the local left-wing mayor. So local authorities provide help with sanitation and with garbage removal. What the protesters want most of all is political support for asylum reform. But that's a long way off. Germany's rules on restricting the movement of asylum applicants are unique in Europe, but there's no plan afoot to change them. That's something the Kreuzberg mayor finds deeply wrong. We should have been critical of the way asylum seekers and refugees are not being treated like German citizens. I cannot accept that people are treated like second-class human beings simply on the basis of their refugee status. It's backward-looking and just not appropriate for modern society. The passers-by are curious, as this protest is a bit of a first, but some of the biggest supporters are people who made it through the refugee system, people who want it changed, and especially the law that prevents travel. The purpose of the law, as we are able to confirm, is just to keep refugees under control and to frustrate them, really, so that they don't find Europe as interesting to come, and particularly to restrict them from political engagement. This camp is meant to show that political engagement is possible. But the men here, like in any refugee camp, waver between despair and hope. Thanks, Pfizer, Al Jazeera, Berlin. Pronto, como já disse, este grupo de 460 pessoas, entretanto, foi expulsado daquela praça. E o que é interessante saber é que não foram expulsadas pela BOFIA, mas as repartições de Berlim conseguiram dividir o grupo. Conseguiram isso através da promessa de arranjar habitações, apartamentos normais para uma parte do grupo. Quando este grupo, ou se este grupo, der a sua identidade e se este grupo decidir pedir asilo individual. Ou seja, depois foram lá estes cerca de 100 imigrantes que antigamente ainda, ou antes ainda estavam lá juntos com os outros, foram a desmanter, tirar as tendas e tudo isso, não foi preciso mandar a polícia. Pronto, como já disse, isto faz parte de uma luta internacional e por isso também queríamos vos mostrar um outro filme sobre a situação de outros refugiados também da Ilha Lampedusa. Eu ocuparam uma casa em Roma e isto é um pequeno filme de 4 minutos, vai ser traduzido pelo italiano e depois com subtítulos em inglês, mas eu acho que é interessante ouvir as razões deles. Io sono anche un figlio di Gianni, ricordi di parece que não está a funcionar assim. Mas se tem nada de roubar, tem café com caramó. E alcune persone in mezzo a noi sono persone che sono scappate da Lampedusa perché qui nessuno ha più fiducia nell'istituzione italiana. Qui non abbiamo nessun tipo di accoglienza. Ci vengono dei documenti che a nulla servono perché non ci servono né per muoverci liberamente in Europa e nient'altro. Ecco cosa siamo noi, persone invisibili. Abidjani Abdelham, Mitch Arawi, Mitchina Arabinus Dalamber, Gammasel Dalom Aibon. Per noi qui in Italia è diventata una Guantanamo a cielo aperto e non abbiamo trovato nulla e pensavamo di essere arrivati dopo le nostre traversie, pensavamo di essere arrivati in paesi dove si facevano i diritti, così credevamo che l'Europa era. Invece questi diritti non abbiamo visti e continuiamo a non vederli, per questo motivo abbiamo dovuto occupare questo spazio che è dietro di voi e se non continuerà così con tutti gli altri nostri fratelli dovremo riappropriarci di piccoli spazi di accessibilità. Dice questa polizia che è qui davanti a noi che cosa rappresenta? Rappresenta il nostro Stato di diritto e che cosa rappresentano? Piuttosto che difendere persone in difficoltà, persone che hanno problemi, loro difendono gli interessi dei potenti, perché noi questo siamo diventati un interesse, siamo diventati un commercio, si prendono soldi dall'Europa e varie cooperative campano sulle nostre spalle, sulla nostra pelle. I nostri fratelli sia a Lampedusa che in altri spazi chiamati dell'accoglienza stanno morendo giornalmente. E fino a questo guardando, fino a questo guardando con me. Dice noi siamo persone che abbiamo rispettato le loro leggi, siamo entrati con le loro leggi, ma dal momento che la loro legge è una legge che ci schiaccia, che non fa sì che noi siamo delle persone ma siamo dei imputati, e da questo momento noi faremo un passo indietro. Anche con queste intimidazioni non ci metteranno paura, veniamo da posti dove la paura ormai non esiste più, c'è solo la speranza. L'Eritrea, come tanti altri paesi, è stata una colonia, ma noi non accetteremo più nuove colonie. Abbiamo capito che il loro lavoro è quello di sottomettere le persone. Noi non ci faremo più sottomettere. Eravamo arrivati in questo paese convinti che facessero i nostri diritti, anche per quello che hanno preso nei nostri paesi, ma continuano a trattarci come gente di niente. Noi da questo momento non faremo mai più un passo indietro, siamo andati guardando avanti e avanti a noi. Bravo! Questo poi è un film. De uma certa maneira, pode-se dizer que basicamente estas pessoas que vimos aí são exatamente aqueles refugiados que, as autoridades na Alemanha ou nos países nórdicos da União Europeia, queriam que fossem internados aqui, nos países muito menos ricos, no sul da União Europeia. Ou seja, há aqui uma certa ligação entre a situação lá e aqui. Passamos agora para a citação da Ruta Flora. Como já disse, a Ruta Flora é uma casa que foi ocupada há 25 anos, vai fazer 25 anos esse ano, e é um centro cultural autónomo, ou seja, não vive lá pessoas, mas é um centro cultural. e foi ocupada numa altura em que em Hamburgo houve muitas ocupações de casas. Basicamente, duas semanas havia uma ocupação de casas. E também foi numa altura que foi depois da defesa militante ou violenta da chamada Hafenstrasse, que aconteceu em 2087. Vocês podem ver aqui umas imagens da Hafenstrasse. A Hafenstrasse é um conjunto de, outra vez, cerca de 10 casas. Foi ocupada já no final dos anos 70 e em 87 foi defendida violentamente. Depois disso, o presidente da Câmara Municipal de Hamburgo teve que demitir e conseguiu-se chegar a um acordo com a cidade, com o Senado, de comprar este conjunto de casas para 50 cêntimos. Ou seja, agora os antigos ocupas são donos destas casas. Certamente isto foi numa outra altura, hoje em dia já não é assim, mas explica-se que é algo de parte o facto de a Ponte Flora poder ter durado tanto tempo, não é? A Ponte Flora depois em 2001, o edifício pertencia à cidade e em 2001 foi vendida a um investidor imobiliário. Fez-se um contrato que impedia o uso comercial deste edifício, mas agora aquele mesmo proprietário apresentou um pedido de construção e que ela construía uma sala de concertos por isso agora gerou-se assim um novo conflito, uma grande tensão, e a cidade agora está a pensar recomprar o edifício. A cidade também, as repetições também arranjaram um novo plano para este edifício. Agora não sei como se dizia isto em português, mas fizeram uma lei que basicamente para assegurar o estatuto atual daquela casa. Ou seja, naquela lei disseram que não se pode lá construir uma casa com fins lucrativos, tem que permanecer um centro cultural do bairro, não sei o quê. E agora até há assim rumores da possibilidade de a própria cidade, a própria Câmara Municipal, expropriar o proprietário, e espera-se agora um longo julgamento nos tribunais. Vai demorar um ano, dois anos, e ninguém sabe muito bem o que é a situação com este proprietário. Este proprietário, entretanto, fez uma nova ameaça com um ultimato até finais de abril para visitar o espaço, e fica mais ou menos óbvio que o proprietário quer escalar a situação. O mesmo já aconteceu em dezembro, quando o proprietário fez um ultimato de despejo, e isto levou a uma grande manifestação, que vocês podem ver aqui umas imagens, uma manifestação que basicamente teve três lemas diferentes, três principais reivindicações, que era a defesa da Ponte Flora, o direito de asilo para o grupo Lampedusa em Hamburgo e a manutenção das chamadas Casas ESSO. Temos aqui uma imagem das Casas ESSO. As Casas ESSO, chama-se ESSO porque há uma bomba de gasolina, é ESSO. As Casas ESSO basicamente eram uns dos últimos prédios na zona de Retabán, na zona de São Paulo, ainda com uma renda acessível ou mais baixa do que no resto do bairro. E estas casas foram despejadas poucos dias antes da manifestação da protetora, por perigo de desmoronamento. Tudo isso depois levou àquela grande manifestação, onde se reuniram cerca de 10 mil pessoas, segundo os média, 4 mil destes chamado Black Bloc. E mal tinha avançado 50 metros, esta manifestação foi parada. Veio um um batalhão da polícia, com um canhão de água, para parar a manifestação. A manifestação era aplicada pelas repartições, era uma manifestação legal. E para vocês verem a situação como que era, vamos nos mostrar só os primeiros 2 minutos daquela manifestação. Seguia isto, seguiam-se basicamente cerca de 2 horas de motins, de batalhas, ataques, contra-ataques. Quem quiser ver, hoje também podemos ver alguns filmes disso. E dentro destas 2 horas, a multidão ficou cercada. Quem conseguiu fugir, depois fugir daquele cordão policial, tentou organizar manifestações espontâneas, praticamente por todo o bairro de São Paulo. Destruíam-se inúmeras vidros e janelas de hotéis de luxo, repartições da Câmara, bancos, lojas de moda, o sindicato da polícia também foi atacado. Houve cerca de 500 feridos, 20 deles gravemente. E 120 polícias foram feridos e houve cerca de 260 detenções. Com aqueles filmes que também trouxemos, se calhar vamos ver ainda depois, vê-se muito bem que a estratégia, o objetivo da polícia não era prender pessoas, mas simplesmente bater. E a seguir a esta manifestação, a polícia depois inventou um ataque a uma esquadra dentro do bairro de São Paulo. Ou seja, houve um ataque antes da manifestação que aconteceu e depois houve um pretenso segundo ataque que depois ficou desmentido, mas serviu como pretexto para a polícia depois estabelecer a chamada zona de perigo, que vocês podem ver aqui. Isto foi já em janeiro. Em janeiro estabeleceu-se esta zona de perigo. Nos primeiros 4, 5 dias abrangiu toda esta zona, que é basicamente todo o bairro de São Paulo e parte da Adonar, uma zona em que vivem cerca de 80 mil habitantes. E dentro desta, depois foi diminuída por as chamadas ilhas de perigo, que ainda são bastante grandes, ou ainda eram bastante grandes. E dentro desta zona de perigo, a polícia depois tinha o direito de revistar e expulsar qualquer pessoa desta zona sem suspeito nenhum. O que é importante dizer é que a lei de Hamburgo permite estas zonas de perigo desde 2005 já, e desta altura também, desde então, houve mais do que 40 zonas de perigo temporárias, e em São Paulo e em São Miguel ainda permanecem zonas de perigo permanentes, basicamente por volta da Rebabana, aquela zona onde ficam todos os bares. A esta zona de perigo que vocês veem aqui, depois seguiram-se manifestações literalmente todos os dias ou todas as noites, reuniões espontâneas, reuniões ilegais, e os custos para a cidade de manter estas zonas de perigo foram cerca de 1 milhão de euros, ou seja, a zona de perigo permaneceu durante 9 dias. Houve 3 mil polícias a revistar as pessoas, houve cerca de 1000 buscas. E dentro desses 9 dias, nesta altura, basicamente todo aquele movimento que antes foi à rua para defender a Futebolora, foi à rua para defender os direitos dos lados do Zé Hamburgo, dentro destes 9 dias, basicamente concentraram-se nestas manifestações contra a zona de perigo. E, de uma certa maneira, também pode-se dizer que desta altura vê-se bastante menos ativismo nas ruas. Pronto, a passar 9 dias que aquela zona de perigo acabou-se a zona de perigo, mas permanecem ainda aquelas 2 zonas permanentes. Antes de continuarmos com debate e conversa, e se quer também perguntar se há perguntas ou se há alguma coisa que vocês não entenderam bem. Eu também falei bastante tarde, mas... Eu entendi qual é a relação de essas casas com os quadros, depois houve esses conflitos na rua e na manifestação, e o grupo de imigrantes de Lampedusa. A ligação entre... Qual é a ligação entre... Sim, são pessoas que fazem parte desses... Sabe, dinamizam esses lugares, ou que vão lá, ou... Sim. Ok. Vou só trazer a pergunta, de facto, na ter minutos, ninguém voltou, ou essa é a razão. Se quer mudarmos já para inglês ou português? Yeah. So you ask about the connection between Porto Flora and Lampedusa and Hamburgo. Just because maybe I didn't understand. First of all, it was one during this manifestation of to defend Porto Flora. That was one of the main topics to defend as well as the rights of the Lampedusa and Hamburgo group. Okay. And then there's also, like, on a practical level, there's a lot of connection because many people from the scene helped gave houses to the group, like, for example, Gangefuddle, that's what we saw before. Many of the people of Lampedusa and Hamburgo lived there. So one thing is, it's a theoretical question as well, so because I think like the radical left, so anti-racismus or to be to hold or to be supportive, to have solidarity with migrants, so it's an old topic, I think. And so one of the questions was, so if you want to fight a capitalistic city, or if you want the question is, if you want to live in another city, so you can't ignore the migrants, so because they are a topic, and so it's really was an actual problem. So yeah, and so people said, if we want to do anything, we can't do it with migrants. Yeah. So. But actually, I think somehow it was a new phenomena that so many people, for example, the manifestation that was in November for Lampedusa, for the group of Lampedusa, where they came, there were like 10,000, 15,000 people supporting this group of illegal immigrants. Actually, I think that is something very new. We didn't have that several years before. And you could also ask the mass mobilization was also due to the politics of Porto Flora. So there was so in October, the Senate, I don't know if Jakob told you, but there was this ultimatum contract thing. So the government said, okay, on Wednesday we start control. So the people, the migrants, they have to come to us and give up their papers to us, and they have to, yeah. And so there was an assembly in Oteplova with a lot of activists, and they decided to, yeah, not on the assembly but afterwards, so a lot of people, they decided to make an ultimatum themselves to the government, and they said, okay, if you don't stop with these controls, we will, whatever, blah blah blah, we will do something, militant resistance, whatever. So, and this was something was for the mainstream or for the media, so it had a, so if Oteplova says something, it's, I don't know why, but yeah. So it's something in power, so if people say we, and so there was a lot of attention for that topic, and so the weeks afterwards, so a lot of people start in doing actions on the streets, and so this was, I don't know, so I think it's, that was one part of the story why the this big demonstration or whatever could took place or take place. Há mais perguntas ou indicações? Because another thing that maybe for us is also interesting, well, we didn't say that before, but actually for us all these things that we talk about are also a very new situation, like for example the reaction of the police to the manifestation of Oteplova. Although we all know that the police is not our friend and everything, still it was kind of shocking for many people that the legal manifestation couldn't take place. And so actually I think that's also a big question for us now, how to react to this situation, no? And before I said that, like with the danger zones, you could recognize that people were concentrating a lot on that fight against the police and against the danger zones, and somehow maybe the political topic, like the rights of the immigrants and the fight against gentrification, somehow maybe changed a little bit to this concentration against the reaction of the police. And also it's maybe the question of like, if the police react like that, why the hell should you announce a manifestation and ask for why should you apply to make a manifestation if you can't go anywhere? So anyway, so I'm not quite sure. Somehow you can also say that maybe because after this riots, after the manifestation on 21st of December, of course there was also a big polemic about the violence in the media, but there was also a big polemic inside the alternative or left-wing, radical left-wing scene. Like many people just were shocked and said like, oh, but, well, we have to talk about this, and maybe you shouldn't defend yourself with violence or whatever. And so there was some kind of a certain risk of splitting. And somehow maybe you can even say that the danger zones were kind of luck for the movement, because then there was no time to discuss these things anymore, and people had to reunite again. But I see you are... you don't agree? Okay, but Anyway, like what you could see like after this manifestation that suddenly all this, as I said before, this Right to the City movement is a very heterogeneous movement, and there are people like Port Flora, but there are also people like, I don't know, gardeners or whatever, or, so there was, after this manifestation, many of these people got a bit worried about the situation, and there was, for example, accusations against the Rotiflora manifestation that they shouldn't have raised these topics because that doesn't have to do, like Lampedusa in Hamburg or Esso houses, that doesn't have to do anything with the situation of Rotiflora, so why do they raise these questions? And maybe for that it's also important to say that Rotiflora actually is not just a squatted house or a cultural center that wants to defend their own house, but always had this attitude to raise all political issues within the capitalist town. And, yes. Yes. Yeah. So, and what I was talking about the last 2 days with Jakob, or what we were discussing, what is a very interesting point in Hamburg at the moment. So, because Rotiflora is a squatted house, it's a squat, and for a very long time. And so sometimes the debate tends to talk about, or in former times it was like the radical left-wing people out there, the extremists, and so there was a debate to normalize people, so on the one hand, but on the other hand, Rotiflora is a, for the government or for the city of Hamburg, it's it was an important point for gentrification in that area. So it's not only like the violent whatever people. So it was also in the competition of cities an important element or factor. So, and this is why the government or the Senate of Hamburg, we have the situation that they now talk about selling, buy this house. So that's a strange situation. So there's a political project, and there the city, they sold the house 10 years ago, and now they say, ah, okay, we would buy that house back. So just to have some peace, whatever, in the town. So that's a really strange situation, I think. So for maybe compared to other cities, their squats, they just get evicted. So there is no debate if the city or the government says, oh, we need that house, or we want to have this house. So that's an interesting point, and that has to do with the political situation. And yeah, so that's, I think that's a really interesting. But the government said that they have a project for. They said that. No, actually, they want to choose. They want that everything stays like it is. Okay. So actually, you people from Rotiflora, you also have to deal with this strange situation that, like, imagine the city would buy the house and give it to the squatters. So that's a completely absurd situation, but it's, a little bit it is like that. You have been observed. So. Now this is the very important question, like how would people deal with this? If it's everything is theoretical, but if the city would buy the house and whatever, do a foundation or something like that, and how should we react to this? Should we make contracts or what? So, I mean, like, in Hamburg we had this coalition between the conservative party, the left Party and the Green Party, so in former times left wing, but yeah, it changed. So and in that coalition, so that was the time where the Gängeviertel was made possible. So first the people, they occupied that building as well, and that building was private, so it should destruct it, whatever, and the plan was to build something new, so huge building, because it's near the town center, and this was the time with this like green coalition, whatever, and they bought the house back, so just to yeah, to have some peace, maybe with the, And the people in Gängeviertel decided to make a contract with the city, and now they are developing this plan for a cultural center. But as I said before, that also means that they are that they have to integrate themselves in this capitalist logic of, okay, we are going to make a cultural center, self-organized cultural center. But we have to demonstrate that we are able to make some money. So it means they have to take, now for example they are having free concerts or things like that, and then they would have to take entrance fee for the concerts. It's very risky to go into that circle. That's called absorption, I think. Yeah. Because it, like, they will get some power over the place, because they can also ask rent in a certain way in some moment, or make that higher all the time until people just like cannot continue, no? Yeah. Or they can like make so many so many rules that you have to oblige to, yeah, that you cannot exist anymore. So, yeah, and it's then a it's scary like a public building, so it's fiscalization. And then since it's a cultural center, you know, it's like a public place, and it can be like this. Fiscalized. Fiscalized. Or taxes and whatever. I'm saying in the inspection. The inspection can enter there. Have their inspection. Yeah. I don't know Hamburg, but I get the feeling that we have the opposite problems. Because I'm, you said, or the topic was gentrification now, and I was interested in that, and I was listening to what you described before, the talk about Lampedusa, the Lampedusa people, and all, and I felt like we had the almost the opposite problems, because here the population has been steadily diminishing in the last 10 years, and so the and in Porto, there are areas, for example, where the middles of the blocks, the insides of the blocks, are filled with people living in them. But at the same time, in the same block or in the same streets, you see the majority of the bourgeois, of the richer granite houses, empty in the same 100 meters or 50 meters. So it's also weird why occupations don't happen in in certain areas, of course, but I got the feeling that it was like the opposite, because for example here, the latest public investments were, for example, the last one they did was to open reopen a street which is called Rodas Flores, the Flower Street, and it's they repaved they redid the pavements only, but then they made this inauguration. And I didn't go to the inauguration, but it's really weird that they're doing that, because more than half of the businesses and the buildings in the street are completely dead. And so for sure that street in 3 or 5 years will be a completely gentrified center, because it will be worth, it's really close to the center. And so they're doing parts of the city in chunks. Before they did a pseudo square that closes at night, it has a gate, it's a private, awful thing, it looks like Disneyland. And they did that in an area that was supposed to be protected by UNESCO law, and blah, blah, blah. And the fact was that in that block that they took over, like the big construction companies and such, who were before in the last like 20 years building only in the periphery and in the close other towns close by, cheaper building and larger sets. But they took over that square very central, made a makeover, and houses extremely expensive. So they sold the square meter at 2,206 euros per square meter. And if you know that the minimum wage around here is below 500 euros a month, 485, it's really expensive. Fortunately, they couldn't sell it, so it's gone bust. It's got a 9 million hole, so maybe they'll think twice before doing that again. But it's gentrification, like, it only needs a ribbon, you know? It's very evident. It has a five-star hotel at one of the tops, of course. And so it's like when you talk about the city hall, I suppose, buying out buildings and giving it to the it sounds from some other planet. Because the last time people tried to occupy whatever here. Yeah, but that occupation it's 30 years ago, or like the one with the Gangeville, it's not too long ago, but it's that's not normal. So I think like the most gentrification in Hamburg, the most areas are done. Like the Rote Flora is so the gentrification there, it started in the mid 90s. So, and it's almost, it's done, so. Yes, but is it only a private investment, or is the state in the... I think most of it is private. Well, so that's so the difference. But that's the difference, yeah. Here it isn't only private. The, mm-hmm. the state puts in mm-hmm. heavy chunks of money but, into doing I mean, so. But we have a lot of these industry. And even more, there's a... So, but there is a public... housing corporation mm-hmm. which belongs to the city, yes, and they invest a lot, so actually it's not only private. Yeah, okay. So and yes, no, here the private whatever co public thing they organized, it's a what's it called, parceria pública ou privada, não, aquela coisa da revolução, onde estava o SRU. That thing was organized by, so they stopped having the office with architects and engineers, which did the plans for the social housing buildings and such. And they did a company, and they deal with the private interests, and they... But there's other things like that, like in Batalha, in a square over there, there's a five-star, I suppose, five-star hotel being built, which has a board saying that the investment is 12 million euros and four of those are European community money, which... Another difference is maybe that the City Hall of Hamburg invests a lot in... It's, they don't build only five-star hotels, mm-hmm. but they also invest in the brand Hamburg. And for the brand, as Melanie told before, for the brand Hamburg, it's also very important to have these alternative quarters. You're being and absorbed. And Flora is part of an alternative quarter. It's one of the biggest symbols as Hafenstraße as well, as the houses of Hafenstraße. So I think the investment, the public investment, is also a lot for the creating the overall general image of a town for them having these private investors coming and building their five-star hotels. Yeah, like these Gangeville, like I tried to tell you before, these coalition, I think one point was to say, we want to have this creative city, and with this concept we need something like artists and whatever cultural stuff, and we will invest with 2 million to buy these houses back. So so maybe that's the difference. And that's also why it's so interesting and so important how Rote Flora will now react to this new situation, which isn't clear yet, but how will they react to this possibility of the city hall buying the building. So I mean, I think actually it's very clear how they will react, isn't it? Yeah, I mean, it would be easy for some people, even say, we want to have our free space just to do some concerts and to whatever, to have space but probably, so we will focus more on political topics and say no, we don't want the city to buy back this house and to that everything is peaceful afterwards, so probably we won't do that. And also it's a stupid situation of transgender, that like in Bruce Laura, it somehow even seems that all the politicians, they really want to talk with you, they want to make any contract and whatever, and with Lampedusa and Hamburg, they don't even talk. Like the group of Lampedusa and Hamburg, they said several times, hey, we want to negotiate, we want to talk with you politicians, and no way. Yeah, so that's, I mean, I don't know if it's, yeah, probably it's not the same, but the city or the government, they try to, the one should be integrated and they can participate and they are ours, and maybe like what they try at the moment with Rote Flora to say, here, our offer, or you can talk to us and we would buy the thing back, whatever. And there are other groups they don't talk to, like the migrants or whatever, or there are a lot of topics, so the Senate doesn't even, whatever, want to know what happens in the city. Like, I mean, we have a big problem with gentrification, and the rents, they even, I don't know, they got very high the last years, so, and it's almost impossible to rent a house or an apartment and so on. And Can I change the subject? Another question. I was in Hamburg in 1994, and there was several neighborhoods, which each one are activists or fascists. And there were attack bombs and blah blah blah. How that disevolved? How it is now? Yeah. Actually, it's because they support the occupation. No. Oh yes. No. Who? Well, fascists are the right hand. No. Fascists certainly don't support. So the attacks continue. Like some there is some well. Attacks to occupations and blah blah. No, I think that communities of them. I think it was like in the 90s or in the 80s, like in Berlin. So there were a lot of attacks with Nazis, and Nazis they fought it like left wing whatever projects. But for the city of Hamburg and even in Berlin, Berlin itself a little bit. Like in Hamburg itself, I would say at the moment, so we don't have so much problems with Nazis. At the center of Hamburg. In the center of Hamburg, because there was a really strong anti-fascist movement, and they fought it with the Nazis on the streets, and you can say they were the more successful, I don't know. So, and in the 90s, we had some, maybe, like the attacks or in the eastern part of Germany, and maybe there was something like a shock, and it was like, I don't know. So, but in the city of Hamburg, we don't have a problem with Nazis, so they in the center they don't, of the city of Hamburg, center, we don't have. So, yeah, so they don't walk around, whatever. But like in the countryside round and in the smaller villages and so on, and that is not only in the eastern part of Germany, so it's like in the south, in the west, wherever. So you see what I mean according to your site, they are much stronger, so there are big problems with them. So, and, but the Nazis themselves, I don't know, they changed a little bit. So I think in the 90s, you had more skinheads fighting on the streets and attacking left people and alternative looking people or whatever, and that changed a little bit. So yeah, but not on the countryside. So in some parts they are really strong, and you have, and the police still supporting the fascists, right? Yeah. No, I mean, yeah, it's still, you say they are blind on the right eye, we would say in German. So yeah, that's still a problem. Well, yeah. Actually, there are even connections between. I don't know if you heard about this Nazi terrorist group, that so-called National Underground. That was a group of nobody knows how many people exactly, but two of them died. One is in prison now, and they shot several people during 10 years. And now they found out that suddenly they found out. That there are a lot of connections between people from the Secret Service to this group and to supporters of this group, and it's still going on, the process of finding out, and there are several parliamentary investigation groups, but the Secret Service doesn't pass the information, and so that still exists, of course, and also but because of the, it's an interesting question, because when we talked about Lampedusa and Hamburg and 15,000 people supporting the illegal immigrants, you could think that somehow suddenly all the Germans became anti-racist people, and of course that's not like that. At the same time, actually in the last month, the number of attacks on refugee camps has increased again. So on the same hand, you have like suddenly you have like pupils doing a pupil strike, and normal people supporting the immigrants. So you could say that's a big success, though the law doesn't change, of course, and this group of Lampedusa and Hamburg, after the group in Berlin has been split now, the tension is even going stronger, and the Lampedusa and Hamburg, they had to leave the houses where they stayed in the winter now, and so they're on the streets again, and nobody cares about them, the government doesn't talk to them, so it's not even sure if it was a success, but still there was this mass mobilization, and still there are groups of supporting them and whatever. But on the same hand, of course, you still have all the Nazi attacks, and so it's also a question about how you should evaluate the success of a political movement. If it's like, okay, we have made like several manifestations with 10,000, 15,000 people, but we can't go on like that for months and years, and of course. So was it a success or not? Well, I don't know. At least I don't know. Well, it's good to continue the process. Yeah. It is a success, but you continue. And actually, for example, about the data sounds, you can also... Just to compare, in my head, just to compare it, I don't know, 24 or 20 years, I didn't go there. It is in the same or similar, and I see it is the same or similar. Just to see how much that changed, because here, for example, in 40 years, it changed a lot. Yeah. But I don't know. It also, it also changed a lot. But now I'm talking in a pessimistic way, but you could even say that, like, for example, the success of not having so many Nazi attacks in the center of Hamburg anymore also maybe has to do with the fact that suddenly all these alternative people that before were outlaws, suddenly they are the new role model of the society. Well, that's a bit new role model. Role model for this. Maybe that's a bit too strange now, but no, but somehow maybe not. I don't know. But anyway, about this, because coming back to this issue of the danger zones, you can also, okay, we had this mass mobilization against danger zones for defending the flora, right, in Hamburg, and now there's less activism, but there are also attempts to talk about this issue in a more broader way now. So, for example, in Berlin, there was a manifestation against all danger zones, like, because the problem is not that there's one specific danger zone. The problem is that the police anywhere can and will act as they want to. So they made a manifestation in the metro in Berlin against that. It's not any declared danger zone, but in fact, in the daily life, it is a danger zone for migrants or for whatever. Or, for example, in August we will have the spotting days, and it's a pity that we don't have the papers here, because there's you can go on the internet and see, because there's also some papers in Castellano. We have the spotting days in 1 week in August, and you are all invited to participate. Actually, it's supposed to be an international meeting during 1 week, discussing things about occupation and see what's going on. Sorry, legally these danger zones are still going on, legally? Hamburg? Yes. Yeah, okay. About the other federal countries, I'm not sure how the law is, but there are several federal countries in Germany where the politicians arranged a law similar to this in Hamburg, that the police can decide whenever they want. Like normally it says they say we know that there is a risk of, in this area there's a risk of crime, and so we need this danger zone, and then the police just decides. Okay. So police has complete power by the law to do whatever they want. Not complete, of course, but yeah. Theoretically has more power. Yeah. So as Rota Flora, you have a deadline to reply to this offer from the state about buying the place? No, so no, there is, it's a little bit complicated now. The thing is that the government or they are dealing with the private investor, of the former owner of Utikova, and they, the government says there was a contract between the former owner of Utiflora and the city, the government, and they say he was making any mistakes, and now it's going probably to court, and they say the former owner is no longer the owner of Utiflora, and they are I don't know, doing things without us at the moment, so it's a, I don't know, so it's a strange situation as well. So so things going on without us in a way. So what there is, the question is, so one question is how much money the city or the government would pay or would pay for the building. So because then the former owner of Utiflora, when he sold the house 10 years ago, he was paying about, or he paid 190,000 mark, so that's around 100,000 euros. And the government now at the moment says we don't want to pay more. So, and I don't know, so the question is if they only want to be in a good situation to say we would buy, but in the end they don't. So also we are having elections next year, yeah. So maybe it's also like some kind of tactics. Do you mind explaining a bit better the owner situation of the owner's situation, like, yes, the house was bought, but now the council is trying to buy it back? Yes. Yeah, so it was in 2001, the former government, they had elections too, and there was a problem with Rote Flora, and it was their property before. So, and they sold the house because of the elections, and they wanted to get rid of that building and the problems. So, and they sold the house to a private investor, to this former owner, and he bought the house and they made a contract. So this contract was for 10 years, and in that time the government had the right to pay it back for the same price and some things, I don't know in detail. So this place is private property from one guy? At the moment, yes. Okay. So, it's not okay. Yeah, so at the moment. People that operate there, what kind of relation do they have with them? Is it none? So, okay. we don't talk to that guy. So, okay. They. The house was sold with you inside. Yes. So it's yeah. So and this guy who bought this house, he was. When he bought the house, it was kind of a bad scene, and he said, for me it's okay, the people can stay inside and I don't care, and I don't know, I like these people, whatever. So, but the house was still squatted the last 10 years, and after that contract ran out, so this private investor, I mean, now his, the area or the ground, Rote Flora is still on, so it's this gentrified area, and now it's a lot more money than in former times, and so the investor now has the interest to sell the house because yeah. And his plans, I think he started in October, and he said, okay, now I have a rich investor, and we would build a huge building with six stories high, and with, I don't know, things for, with bars, and with a concert place, and so on. And yes. Yeah. So that's the situation. So it's still, we don't know what happens. So the former owner, he wants to sell the house, and the government says, that's not okay. We want, maybe we sell it back, maybe not. But we are talking with this guy, and we want to stay in peace. I would like to come back to some of you, one of you said before that like seems like from another planet or something, because maybe you could also say that the fact of Rote Flora or Hafenstraße or Gängeviertel being so successful in a way, I think that also has a lot to do with the specific situation in Hamburg, that you have a strong tradition of allies and coalitions between the radical left-wing scene and people from the Boeras scene. Like as I told before, the houses of Hafenstraße, they bought the houses for 50 cents. That was only possible because they had a lot of supporters in the parliament and in the parties and the Green Party at that time. And they had like several debates in some kind of closed rooms with people from the government and things like that. And that's also something that is specific, for example, for this Right to the City movement, that this is a very heterogeneous movement that from time to time also relies on connections to the bourgeois, middle class, political scene. So And at, this, and at the same time, this is probably one of the factors which contributed to the success, but it's also one of the factors that, for example, in the Right to the City movement is also a kind of tension which is always going on, like, well, or even within, even inside the supporter scene for Rote Flora, there are these discussions that if we should talk with the politicians or not. And especially after this manifestation on the 21st of December, for example, you could see how easily these coalitions or these connections can break and split. And so I think there's always a big, for me personally, one of the lessons that the last months taught us was that we definitely should strengthen these allies, and at the same time not lose our radical attitude or something. So, but sometimes it's very difficult. And also it has to do with this specific tradition of Social Democrats Party, in especially in Hamburg, not only in Germany, but especially in Hamburg, that they always have this myth of being the integrative party and Hamburg being a liberal, maybe like in Porto, I don't know. at least it's also a commercial town. And the town of a port, and they always wanted to maintain this facade of being a liberal, cosmopolitan town. So it was, somehow it always was kind of easy to rely on this myth, and to work with this myth, and to use the weapons of them, like for changing the game for your own. So I don't know. This is also a bit too theoretical, maybe, but what you can say more or less clearly is that inside the Right to the City movement, it's very important to, for example, you always have the problem who talks for whom, or who is declaring him or herself. Actually, it's only himself. Who is declaring himself like speaker of the movement? There's one guy that gave an interview to the newspaper after this manifestation, which was really shitty. And so you always have to be aware of these people that being such a heterogeneous movement also means and implies that there are always people like doing the working for their own interest and trying to make a career in the newspaper or whatever, and you have to always be very aware of these conflicts. But still, from my personal view, I would say it's still we definitely should go on. We definitely should go on with the strategy of trying to make allies outside the radical left wing. See, because otherwise. I think otherwise that would have been, had such a success. Maybe I'm wrong. It depends what your aim is, isn't it? Because there's lots of dangers when you ally with party. Then for me that's impossible. No, it's not parties, it's like, yeah. That's politicians. Yeah. Politicians don't need to be in parties, as you said, you know. Someone that wants to make a career, it might take years until it becomes a minister, but, you know. It's like, it's not only your goals, it's the means, it's the path you walk. Yeah. And you walk it with strategists, you know, strategas, or with people that want power, then what for, you know? Like, yeah, the spot can stay there, or that neighborhood can be less gentrified, but I mean, it's not worth it, you know? If the path is not already part of the aim, then... Yeah. Then... Yeah, I think it's important to know what ally means. So for example, like in the Recht auf Stadt coalition, so there are about, I don't know, 30, 40, whatever, small groups. The Right to the City movement? Yeah, the Right to the City movement. And I think the important thing there is that there is solidarity between the groups. So it does not mean that, for example, the radical position, they say, ah, okay, we try to find a position in the middle. So that's not the point. It's just the point of, okay, maybe these people, they only want to do gardening, and they are not so... We don't have the same political positions in general, so it's just a thing of solidarity, and just to say, these people, they are going another way or more radical way, but that's okay for us as well. But in politics, but it's easy to have diplomacy, but not easy to have solidarity. Hmm? In politics, it's easy to have diplomacy, but not solidarity. So you have diplomacy if you want to get something. Solidarity, it's not about it. But politics, it's not about solidarity. Yeah. So I think it's a really hard path to find. It's mud. It's like walking on mud. Yes. And I don't know what you lose and what you get. But for example, this SO houses, it's maybe a good example because the. You can say more about this, but I think there was this. It was a part of the Right to the City movement, and it still is. It still is, of course, but the houses don't exist anymore. And they focused more on this legal issues and juridical support and whatever, and the more radical part of Right to the City movement didn't say, hey, you are. Legalist bourgeois strategy, that's not our thing, but just say, okay, we will support you. It's not our attitude, but we will support you. And well, now they recognized, okay, we couldn't save the houses. Maybe these other guys were right, you know? So people also learn with this discussions, and people get more politicized and more radical and whatever. And also, yeah. Or I had another idea that I forgot. Yeah, it definitely is very complicated, but I think it's worth trying because I'm quite sure that all these. I remember again. Because being part of a coalition, and maybe I wasn't explaining well before, we are not talking with politicians, but like coalitions with that, coalitions that are broad enough to also succeed to get to talk with politicians. Because I know someone that knows someone and that knows someone, and we are all knowing each other since a long time and so on. And being part of a coalition I think the fact that Wood Flora, for example, is part of Right to the City movement, and at the same time there are other groups being part of Right to the City movement, also gives another power, a different power to Wood Flora. If Wood Flora was only like some outlaw, radical, stupid guys that don't talk with other guys, now Wood Flora, for example, is in the situation that they can somehow imply or underline their own attitude, for example, by saying, okay, you want to talk with us, we don't want to talk with you because we are squatters, we don't believe in property, but if you want to talk with someone, go and talk with the refugees. They couldn't say so if it was only about Wood Flora. Yeah, but it's also the other way around, so that people like, for example, people out of the SO Häuser, they said, okay, we are more the peaceful protesters, but in our back we have the black bloc. So that was a mixture. So everybody maybe has a need or whatever that use mm-hmm. out of that. So also, for example, we could also tell you about this. Now there's plans to make another campaign between all the social cultural centers, because there are several cultural centers that in the 80s, in the early 80s, have been squatted and now are like completely legal. And even, for example, the president of one of the biggest theaters in Hamburg, Kampnagel, which is a dance theater, she made a declaration to support Food Flora. So that's owned, formerly squatted. Some of them are formerly squatted, others are just normal rented places. But places, such cultural or social centers that do have some kind of economic value within the town. And now there are plans to reunite with these social cultural centers and the newer autonomous social cultural centers to make a campaign all together against this logic of capitalist value, like to say, hey, we want free spaces for cultural and social issues. So that's also something that could be very interesting if suddenly social cultural centers that are already completely secure and legal reunite with Gängeviertel or whatever. Because they know, okay, we are only here because we squatted this house 30 years ago. You have another completely different situation now. We have to stay together because, so I think that's kind of interesting. But okay, sure, it always has this this other problem of being at risk of just losing the political attitude and, but one interesting point is the word of the free spaces, or if people fight for free spaces to have in society, the capitalistic society, to have some free spaces, and that's it. And so some people are satisfied with that, and some other positions, like people of Rote Flora, they would say, we are not satisfied by having only a free space in that society. We want to fight society for the things, the structure, as she is part of, what's the word? I don't know. You understand? Yeah, yeah. So, and that can be one difference who leads to another problems. So, yes. But what is the situation right now? Not only in terms of legal situation of in what point is it with the thing of the owner and the relationship of the owner with the mayor, I don't know. But in between the people, in what point is the discussion? So one debate is now at the moment, although, I don't know, we thought maybe it could be a debate on if the consensus of being squatted or being incompatible, I don't know, or being without contracts and so on, if that is still that all people want. So, and but at the moment it seems as everybody or most of the people, they don't want to talk with government and so on. And if there is still this consensus, so and but I don't know. So it's a big house or with a big project with a lot of people, and so there is not all people talk politically with each other. So it's a project with maybe some people go there only to do sports, like taekwondo, whatever. The space. Yeah, use the space. So and so yeah. And so I think there are about 400 people more or less, so using the place, or maybe more than 200, so there is quite a lot of people. I think I'm confused. The investors, they give the money through this is to make contracts to the community. Like, it's not to invest to the community without contracts, without making contracts. I think I hear you talking about contracts. No, the government did a contract with the, so there was, when the government sold the house 10 years ago, they made a special contract with the investor. For the people of the community, they don't need contracts to be there. We don't have. So they still. It's a kind of free space to go everywhere. Whoever wants there. Whoever wants to go there. More or less, yes. Without contract, without any legal. Yes. So that's a uncommercial place. So. Sim, mas é cores, a questão é as cores, não é? Tinha um cenário de convivência com o So we think whoever is interested in tactics can have a look. Sorry if you are repeating, but what's the situation about those houses that were squatted in the working class area? The Kaffenstraße, you mean? Yeah, the G something. It starts with G, yeah. Gegenviertel. They now belong to the city. Yeah. And the city is doing a contract, or has a contract with the squatters to make a cultural center, which would be organized by the squatters, but the houses still belong to the city. So they have they have the right to use it and to make their projects there, but they don't have the houses. They pay rent, right? They pay rent to pay for the renovation and stuff, and to they don't pay the rent to the city, but they organize the renovation themselves. Okay. No, the city organizes it. Oh, actually, I don't know so well. They pay a rent. But for the rehabilitation. More or less for the renovation of the houses. But still, after the renovation of the houses, like in 10 years, imagine in 10 years that would be a very fancy cultural center. The city could always say, okay, it's our house. Okay. So now they can use it, and I don't know, they still didn't make the final contract, I think. So no, actually they are still negotiating, and nobody knows what will be the future of this project. Cool, but anytime the city wants, they give an order to evict the people there. It depends on the final contract that they will make. But, okay. I think now, for now, the strategy of the city is just to have this nice place renovated and make a nice social cultural center here. Without having to invest anything. And afterwards they will decide again. But that's like in maybe 10 years or something. Okay. 50 is what I know. And the Hafenstraße belongs to the former squatters. That's completely their own property. Cool. vamos falar com aquela água toda. Beleza. Só o dia para a no dia. Não? Não. Não. Go Thanks a lot. Yeah, thank you. Thank you. No beer, flavor. Yeah. The grip of the Sabbath day. In London town, the only sound is a whisper in an alleyway. Men put on their gloves and boots, have a smoke before they go. From the west, there is a warning of a wind about to blow.